87.9 MHz FM, a rádio da nossa família. Programa Sons da Vida. 7 horas e 30 minutos. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Está na Bíblia. Provérbios 22, verso 1. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Não espere mais. Leia a Bíblia e desfrute de seus ensinamentos. No ar, Saúde Urgente, um serviço à comunidade desta emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Menos dores agudas. A solução para dores agudas pode estar num processo de manipulação genética. Cientistas da Universidade de Toronto fizeram um estudo com um gene chamado DREAM, que seria o responsável pela modulação da intensidade das dores. Os especialistas perceberam que, sem esse gene, ratos produzem maior quantidade de uma substância conhecida como dinorfina, que reduz a sensibilidade à dor. Visite www.redemaranata.org.br. Você ouviu Saúde Urgente, um serviço à comunidade desta emissora numa produção da Rede Maranata de Programas em Rádio e Jovens Adventistas do Sétimo Dia. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber o curso bíblico, ligue para 0 Prestadora 12 2127 3121. Ou escreva para Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Você também pode pedir o curso bíblico pelo e-mail vp@novotempo.org.br. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. Programa Sons da Vida. 87 FM. Amigo sem fim, eu sorri pra meu Jesus e a vida sorriu para mim. Já não tenho mais temor quando encontro alguma cruz. Já senti o eterno amor quando sorri pra Jesus. Cristo amigo, tão fiel, olha pra mim lá do além, me mostrando lá do céu o amor que o sorriso contém. Amigo sem fim, eu sorri pra meu Jesus e a vida sorriu para mim. Cristo amigo, tão fiel, olha pra mim lá do além, me mostrando lá do céu o amor que o sorriso contém. O amor que o sorriso contém, o amor que o sorriso contém. Como posso ver como posso merecer um pai atento que conhece minha dor, receber perdão e alívio que eu nunca vi, que eu nunca mereci. E ao me olhar esquece os erros que sempre cometi. Me faz sorrir quando tudo ao meu redor me faz chorar, e me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão. Como posso duvidar de um pai que me ama assim? Me faz sentir melhor quando o pior me atingiu. Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança no que está por vir. O dia em que eu verei o pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre me observou. Posso entender amor profundo assim? Como posso compreender o que a sua graça fez e faz por mim? Se estende, me alcança quando estou bem longe do meu lar. Meu coração em suas mãos enxerga aquele que me faz sorrir quando tudo ao meu redor me faz chorar, e me levanta quando os meus fracassos me derrubam lá no chão. Como posso duvidar de um pai que me ama assim? Sentir melhor quando o pior me atingiu. Transforma as minhas lágrimas em gotas de esperança no que está por vir. O dia em que eu verei o pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre observou. Eu não preciso de evidências para crer no seu amor, e não preciso de mais provas para crer que Ele é Senhor. O dia em que eu verei o pai que hoje eu não consigo ver, mas que sempre me observou. Perfume inundando todo o ar, pois o amor. Mas você não o buscou. enxuga essas lágrimas, esquece o passado. Cristo te espera de braços abertos, vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera, volta pra casa, pois ele te ama. Ponto 9 MHz FM, a rádio da nossa família. Programa Sons da Vida. 7:49. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, nada mais quero nesta terra. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus será minha força, será minha herança eterna. Está na Bíblia. Salmos 73, 25 e 26. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Não espere mais. Leia a Bíblia e desfrute de seus ensinamentos. Se você quiser estudar mais profundamente a palavra de Deus, peça o curso bíblico Encontro com a Vida. Ele é inteiramente grátis. Para receber o curso bíblico, ligue para 0 prestadora 12 21 27 31 21. Ou escreva para Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Você também pode pedir o curso bíblico pelo e-mail vp@novotempo.org.br. Teremos muito prazer em atender o seu pedido. Sons da Vida, um programa de esperança. 87 FM. Tempo de orar. Momento de oração. Tempo de orar. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, coração agradecido a Ti pela vida, pela paz, pela saúde, pelo cuidado, pela proteção, pelas inumeráveis bênçãos recebidas continuamente de Ti. Neste momento, queremos pedir que continues ao nosso lado, de uma forma especial com aqueles nossos ouvintes que enfrentam a dor, o sofrimento, problemas, angústias. Estejas também, ó Pai, com os desanimados, os fracos na fé, com aqueles que perderam a esperança e a vontade de viver. Também, Pai, com aqueles que lutam contra as drogas, os vícios. Dê, Pai, a liberdade que tanto precisam. Cuide de cada um de nós no restante deste dia. Perdoe todos os nossos pecados, pois pedimos em nome de nosso amorável Salvador, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé da profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Voltará! Olá, amigo da Voz da Profecia. É sempre bom nos reunirmos para compreendermos mais a palavra de Deus. Foi Jesus Cristo quem disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É por isso que eu quero conclamar a todos os amigos ouvintes que estudem a palavra de Deus. Não importa a sua fé, a sua denominação, a sua religião, você precisa conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer profundamente. Você não pode ficar com um conhecimento extraído apenas do púlpito de uma igreja. O teu conhecimento pessoal é insubstituível. Por isso, ore a Deus, estude a Bíblia e você perceberá o seu cristianismo se encorpando, tomando forma, crescendo para a honra e para a glória de Deus. Bem, continuamos aqui na Voz da Profecia a nossa análise a respeito da oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou. O texto da oração modelo que está servindo como base para as nossas reflexões está no livro de Mateus, no capítulo 6, agora a segunda parte do verso 13. A primeira parte nós vimos no programa anterior, que diz: não nos deixes cair em tentação, e agora o assunto da nossa reflexão: mas livra-nos do mal. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você pediu livramento a Deus. Nós vivemos em um mundo muito mau, um mundo pernicioso, um mundo que se entrega cada vez mais às práticas da maldade e da podridão. Todos os dias, nos telejornais, nos jornais, na internet, nós nos escandalizamos com a maldade do ser humano. Parece que vivemos exatamente a realidade das pessoas que viviam antes do dilúvio, quando Jesus começa a defini-los da seguinte maneira: a imaginação do homem parece não ter fim. A imaginação má do homem parece não ter fim. E você sabe o que eu estou dizendo. Todos nós nos escandalizamos. Todos nós sofremos com o sofrimento do outro. E o ser humano continua aperfeiçoando a sua maldade, aperfeiçoando a sua violência, extrapolando os limites da razão, usando a criatividade absurda simplesmente para fazer o outro sofrer. Formas e jeitos de matar surgem a cada instante. E é por isso que nós, filhos de Deus, como ovelhas cercados de lobos, precisamos nos aproximar de Deus e clamar: Senhor, livra-nos do mal. Este mundo é tão ruim que quando saímos da nossa casa, não temos certeza se voltamos. Tantas possibilidades de sofrimento existem que não sabemos, não temos segurança para mais nada. Você percebe como estão os condomínios de casas hoje no Brasil? Cercas elétricas, arame farpado especializado, uma agência de segurança contratada, porteiros 24 horas, câmeras e alarmes para todos os lados, cães de segurança, alarmes dentro da casa, dentro dos condomínios que são fechados e monitorados, um desespero. Parte do mundo morrendo de fome e outra parte do mundo morrendo de medo, trancadas dentro da sua própria casa. Que desespero é esse? Um mundo que vai se apresentando cada vez mais mal. É nesse momento que precisamos nos aproximar de Deus, dizendo: Senhor, livra-me. Livra-me de tudo que há de errado nesse mundo, de todos os pecados, de todas as falhas, de tudo aquilo que tem destruído esse mundo. Nós estamos à mercê de um mundo que escolheu se associar com o inimigo de Deus, que escolheu se associar com o diabo. Mas se você clamar a Deus hoje, nesse momento, mesmo que você esteja vivendo um momento de profundo medo, um momento de terríveis situações, se você clamar a Deus, Ele irá livrar você dos males desse mundo. Acredite, Deus está pronto para nos ajudar, pronto para nos proteger, mesmo no meio de um mundo tão mau como esse. Você confia? Eu também. Que Deus continue nos abençoando. Em minha vida, eu preciso entender que problemas sempre irão me acompanhar. Não importa qual caminho eu tomar, poderei sofrer, poderei me cansar. Oh, meu Deus, não é possível perdas que esse velho mundo traz. As tristezas fazem lágrimas rolar. Não me deixe só, eu dependo de ti. Olhe para segure a minha mão, mesmo se eu sofrer, me dê a paz. Sei que só tu podes ver o fim, não importa o que vier. Eu só vou seguir se seguires junto a mim. Suportar.

A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. CYL737, Rádio Boqueirão FM, 87,9 MHz, 25 watts de potência. Estúdios e sistema irradiante localizados na Rua do Alto, sem número, bairro da Bela Vista, Boqueirão, Paraíba. Telefone 391-1129. Uma emissora do Centro Assistencial e Comunitário da Bela Vista. 8 e 6. Vem aí no seu rádio a próxima atração. Não sai daí, a música já volta. Boqueirão FM. Boqueirão FM. FM. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vocês mesmos são o seu templo. Está na Bíblia. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Não perca mais tempo. Leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente. 87,9. É uma terapia para seus ouvidos. BV Bela Vista, distribuidora varejista. Vendas no grosso e no varejo. Temos todos os tipos de bebidas: cervejas, Montilas, cachaça do Brejo, cachaça Serra do Mel, cachaça 51 e Pitu. E ainda temos água mineral, gás de cozinha e carvão. E mais, entregamos água, gás de cozinha e carvão em sua casa. Não perca tempo. Economize o seu dinheiro aqui na BV Bela Vista, distribuidora varejista. Na Rua Santa Catarina, número 1. Telefone 99402-7159. Organização Lucas e Vando. Boqueirão FM, a sua melhor companhia. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Boqueirão FM. Todos os domingos, a partir das 19h30, com a Santa Missa. Divulgue. Fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família todos os domingos, a Santa Missa aqui, na Rádio Boqueirão FM. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Santa Missa em seu lar. Apoio Beto do Queijo Lanchonete. Vendas em grosso e no varejo de queijo de manteiga, queijo de coalho e manteiga da terra. Faça seu lanche em Beto do Queijo. Box número 9, no Mercado Público de Boqueirão. Telefone 9112-2166. Organização Beto do Queijo e Família. Todos os domingos temos um encontro marcado aqui na rádio com a transmissão da Santa Missa Dominical. Pensou em saúde? Então a Farmácia Mini Preço lhe oferece sempre os melhores medicamentos em um ambiente climatizado com excelente atendimento. Temos farmácia popular, uma linha completa de suplementos e ainda perfumaria para toda a sua família, fraldas geriátricas e muito mais. Saúde e bem-estar você encontra aqui na Farmácia Mini Preço, dentro do supermercado Mini Preço, no centro de Boqueirão. Aceitamos cartões de crédito. Telefones 3391-2046 e 83991450539. Boqueirão FM, aqui é bem melhor. Na hora de parar para abastecer o seu veículo, você procura combustível de qualidade e o Posto Marca é o lugar ideal. No Posto Marca, você conta com um excelente atendimento e todo o conforto da nossa loja de conveniências, onde você aproveita e faz aquele lanche especial. Confira também a nossa enorme variedade na linha de óleos lubrificantes e na hora de pagar, aceitamos todos os cartões de crédito. Posto Marca, na Rua Severiano Macedo, na saída para Queimadas. Telefone 3391-1078. Posto Marca, satisfação em ter você como cliente. O supermercado Mini Preço está sempre oferecendo produtos de qualidade e com os melhores preços. Temos produtos alimentícios e dispomos de materiais de higiene e limpeza. limpeza, utilidades domésticas, frutas, verduras e um açougue de primeira linha. Faça o seu cartão, compre mais carne na nossa loja e tenha muito mais vantagens na hora de pagar suas compras. Temos espaço amplo e uma enorme variedade de produtos. Parcelamos suas compras e ainda entregamos em domicílio. Confira o nosso encarte promocional. Supermercado Mini Preço, na rua Epitácio Pessoa, centro de Boqueirão, ao lado do Banco do Brasil. Telefone 3391-2086. Boqueirão FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Boqueirão FM. Bom dia! A Rádio Boqueirão FM apresenta Junta da Comunidade. Um programa jovem e descontraído para você ficar de bem com a vida. Show das Comunidades, uma explosão de alegria, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 da manhã. Show das Comunidades, o programa da juventude, tocando muita música, informações e curiosidades. Programa Show das Comunidades. Prepare o seu coração, é hora de sorrir e cantar. Bom dia! Bom dia! Boqueirão FM. Bom dia! Comunidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã, essa manhã de quinta-feira, dia 20 de junho, 8 horas e 14 minutos. Estamos dando início a mais um programa Show das Comunidades. É bom podemos acordar por mais uma manhã, já agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. A você que está em sua casa, em seu lar, no seu trabalho, no seu carro, na zona rural, onde quer que você esteja, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que Deus abençoe a sua quinta-feira, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, a sua vida. Vamos começar o nosso dia com a nossa oração da manhã. Senhor, te consagro nessa manhã minha vida e meus projetos para o dia de hoje. Até aqui sua mão tem me sustentado, seu amor tem me alimentado e sua compaixão tem me livrado de todo mal. Eu, humildemente, me prostro diante de ti e agradeço de todo o coração, porque, mesmo quando eu não mereço, sei que ali estás, a me guiar, a me abençoar e a preparar a minha vitória. Dá-me um sereno dia, transborda meu coração de paz e amor e que eu seja um instrumento nas suas mãos. Amém. Eu não quero usar Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um programa, a mais uma manhã. Que Deus abençoe a sua quinta-feira. Ótimo dia para vocês. Estamos dando início a mais um programa Show das Comunidades. Estaremos juntinhos até as 11 horas da manhã. Eu, claro, estou esperando você de braços abertos. Show das Comunidades. Prime, distribuidora de bebidas. Aqui você encontra um excelente preço e um atendimento incrível. Trabalhamos com aluguel de freezer, mesas e cadeiras. E ainda temos carvão, gelo, água mineral e bebidas em geral no atacado e varejo. Uma enorme variedade e tudo com o melhor preço da região. Venha agora mesmo na Prime, distribuidora de bebidas. Na rua Félix Araújo, centro de Boqueirão. Telefone 83991918881. Organização Daniele. Dê uma chance para sua sorte. Passe hoje mesmo na Ultra Sorte Loterias. Você pode mudar de vida ganhando super prêmios na Mega Sena, Quina da Loto, Dupla Sena e Loto Mania. Ultra Sorte Loterias. Faça também seus pagamentos de água, luz e telefone. A Ultra Sorte Loterias fica na rua Epitácio Pessoa, 178, em frente à Farmavet, farmácia veterinária. Telefone 3391-1362. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Está na Bíblia. Eclesiastes 7, versículo 5. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Não espere mais. Leia a Bíblia e desfrute de seus ensinamentos. Diversão. Distribuidora de bebidas Santo Expedito. Temos cerveja em geral, refrigerantes, todos os tipos de cachaças, vodkas, uísque, gelo, carvão, energético, água mineral, água de coco, caninha do vovô e muito mais. Venha garantir bebidas com os melhores preços na Distribuidora de Bebidas Santo Expedito, na rua Ivanilda Rodrigues, número 82, na saída para Cabaceiras, próximo aos Correios. Aberto das 8 da manhã às 22 horas. Telefones 99105-5411 e 99378-1398. Organização Beto, Andréa e família. Que lugar é esse aqui? Boqueirão FM. E como é que eu vim parar aqui? Boqueirão FM. Quem procura as melhores ofertas encontra no Mercadinho Alves. Gêneros alimentícios, frutas e verduras, material de higiene e limpeza, laticínios, bebidas, carnes e frios. Mercadinho Alves, tudo o que você precisa em um só lugar. Exposição facilitada das mercadorias, entrega em domicílio, com um ótimo atendimento e os melhores preços. O lugar certo para você economizar é no Mercadinho Alves, Rua Manuel Rodrigues da Silva, número 18, por trás do antigo Mercadinho de Antônio Pelado, no centro de Boqueirão. Telefone 99131-1223. Organização Nilcinho de Antônio Pelado. Boqueirão FM. A Rádio Boqueirão FM está apresentando a Show da Comunidade. Sucesso. Olá, rapazes. Aqui é a Boiadeira. Estão preparados para um... Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Boqueirão FM. Se prepara, que está começando mais um programa Show das Comunidades. Hoje, quinta-feira, dia 20 de junho, 8 horas e 24 minutos. Juan Negreiros aqui no comando, claro, esperando sempre você de braços abertos. Bom dia a você que está já na audiência com a gente. Hoje vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair. Obrigado, Dona Maria. Obrigado, seu Zé. Obrigado a você que está na sintonia da melhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, cheiro no coração, que Deus abençoe a sua quinta-feira. Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir, yeah, yeah. Se prepara. Se prepara que estamos dando início ao programa da família Boqueirãoense, um programa pra você chamar de seu. Então vem participar, o WhatsApp liberado 3391-1129. Eu, claro, estou esperando você de braços abertos. E eu, Juan Negreiros, estarei até as 11 horas da manhã, claro, esperando a sua participação e ouvindo muita música boa. E aqui já vamos começar com música boa, que você, a música não para. Cheiro no coração, tenham todos um ótimo dia. Quinta-feira estamos começando mais um programa Show das Comunidades. A minha pegada vai fazer você amar. Aqui o sucesso é você. Calma, deixa eu respirar um pouco.

carapá. Quero esse sabor, sabor especial. Morango, chocolate, fruta tropical. Sorvete napolitana, é tudo natural. Refresca o seu dia, é bom e essencial. Do Bom Sorveteria. Ganhe dinheiro vendendo picolé, sorvete e cremosim. Do Bom Sorveteria. Distribuidor em Boqueirão, na Fazenda Santa Cruz, Rua do Alto, na saída para Cabaceiras. Telefone 3391-1231. Do Bom Sorveteria. Boqueirão e região. A Clínica Bom Doutor chegou com vários exames e especialidades pertinho de você. Agora, não precisa mais sair de Boqueirão para cuidar da saúde. É só agendar a sua consulta pelo Zap Bom Doutor. 99179-2646. Venha conhecer a Clínica Bom Doutor e tenha saúde de qualidade por um preço bom. Rua Oliveira Ledo, sem número, Bairro Novo. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. Está na Bíblia. Provérbios 13, versículo 7. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. Não adianta procurar. Aqui, ligou o som. Boqueirão FM. Farmácia São Jorge. Boqueirão e região já conta com um novo conceito em farmácia. Aqui você encontra ótima localização, excelência em atendimento, variedade em produtos, o melhor preço da cidade e ainda contamos com entrega em domicílio. Faça o seu pedido pelo WhatsApp. Venha conferir. Rua Nossa Senhora do Desterro, 344, Centro de Boqueirão. Telefone WhatsApp 83993124296. Aberto das 7 horas da manhã às 8 horas da noite, com atendimento farmacêutico em horário integral. Farmácia São Jorge, compromisso com sua saúde. Organização Neto e Família. De ponta a ponta, toda cidade ouve. Rádio Boqueirão FM 87.9. Mercadinho Bela Vista. Venha economizar o seu dinheiro aqui. Temos uma enorme variedade em frangos, verduras, gás de cozinha, bebidas e utilidades para o lar. Temos um excelente atendimento e também entregamos na sua casa. O Mercadinho Bela Vista fica localizado na rua Ivanilda Rodrigues, próximo à Barraca do Moral. Organização Vando e Família. Telefone 991-47-4727. Você está no Boqueirão FM. Não precisa ouvir mais nada. Eu quero óleo de avestruz para beber. O meu problema eu sei que vai resolver. Olá amigos de Boqueirão, eu tenho um recadinho para você que sofre de pressão alta, diabetes, colesterol alto, dores no corpo, artrite, artrose, inchaço e muito mais. Use agora o poderosíssimo óleo de avestruz da Amazon Structure. Faz 4 meses que eu estou utilizando óleo de avestruz. Eu tive uma AVC hemorrágica e fiquei com sequelas. A partir do uso do óleo de avestruz, as sequelas foram diminuindo. Eu comecei a ter mais mobilidade para andar. Na fisioterapia melhorei porque o braço, ele consegue fazer movimento só, eu recomendo. Cuidado com produtos falsos. O original você só encontra na Farmácia do Povo e na Farmácia Isabel. Recuse imitações. Boqueirão FM! Essa rádio é animal! Não quebre a cabeça tentando fazer render seu salário. Aproveite as vantagens de comprar no Mercadinho São Severino. Estivas, cereais, material de limpeza e bebidas com os melhores preços da cidade. Mercadinho São Severino. Tradição em preços baixos. Em Boqueirão, na rua Félix Araújo, número 48. Telefone 3391-1241. Organização Manuelzinho Maciel e Família. Barbearia Encontro dos Artistas, fazendo sobrancelhas, barbas e ainda com os melhores cortes de cabelo da cidade. Temos um excelente atendimento, ótimos preços, Wi-Fi, banheiro e todo aconchego e comodidade que você merece na hora de cuidar do seu visual. Barbearia Encontro dos Artistas, Rua Nossa Senhora do Desterro, ao lado do Colégio Estadual. Organização Pedro Batera Cabeleireiro. Descaradamente, a sua cara. A sua manhã com mais alegria. Show das comunidades. Trend is come around. 8 horas e 46 minutos. Seu programa Show das Comunidades está de volta. E a gente já volta, claro, falando de coisa boa do supermercado Mini Preço, que é onde você encontra uma grande variedade em produtos de cama, mesa, banho, utilidades do lar, eletros, seção de pets e muito mais. Just check my swagger out there on the dance floor. Yeah, all the ladies gonna knock on my door. Temos ofertas e promoções imperdíveis. A nossa terça filé tem produtos do açougue em promoção toda semana. E a quinta verde com frutas e verduras de primeira qualidade e excelentes preços. Fique por dentro de todas as nossas ofertas em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e no nosso WhatsApp, que é o 99306-7785. O supermercado Mini Preço, que fica localizado no centro de Boqueirão. E o telefone fixo é o 3113-9222. Supermercado Mini Preço, o melhor preço da região. Vamos falar de coisa boa também da Mata Madeireira. Agora ficou mais fácil reformar, ampliar ou construir. Passe na da Mata Madeireira, que é onde você vai comprar toda a linha de materiais de construção com ótima qualidade e os menores preços da cidade. Na da Mata Madeireira você encontra linhas, caibros, ripas e tábuas, tudo em madeira da melhor qualidade. Você também vai encontrar telhas, tijolos, areia, cimento, cerâmica, pisos e azulejos em geral. Você também vai encontrar tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar do piso ao teto. Para pagamentos à vista, ótimos descontos e a prazo, condições de pagamentos que cabem direitinho no seu orçamento. A da Mata Madeireira aceita os cartões Hiper, Visa e Mastercard e fica localizada na rua Severiano Macedo, em Boqueirão, na saída para Campina Grande. O telefone é o 3391-1617. Organização Nildo da Mata e Família. 87.99. Oito horas e 49 minutos, esse é o programa Show das Comunidades com Juan Negreiros no ar. Agradecer a você que já está na sintonia aí com a gente desde as primeiras horas do dia, conectado, ouvindo, claro, muita música boa. E se está faltando é uma coisa só, a sua participação. Então manda mensagem no WhatsApp no 3391-1129 e manda alô, pede música, eu estou esperando. Você de braços abertos. Já vamos com a primeira participação aqui do dia, meu amigo Roberto da Bela Vista, que mandou um áudio via WhatsApp. Vamos ouvi-lo agora. Bom dia, meu amigo Juan Negreiro, aqui é Roberto da Bela Vista. Mandar um alô para meu amigo Zezinho, lá no Galdêncio, Ana Elza Marinho na Bela Vista. Meu amigo Vital, Veinho. Meu amigo Juarez de Tapete, áudio, meu patrão Roberto, todos os seus trabalhadores, todos meus amigos e amigas da Bela Vista, Terceirões de Tapete. Quero escutar uma música, Forrozão D2, viu? E manda um alô para som e aquele que trabalha lá, som. Acabamos de ouvir aí o áudio de Roberto, cheiro no coração, Roberto, ótimo dia de trabalho pra você e todos os tecelões aí, tá? Muito obrigado pela sua participação, pelo carinho de sempre! E aqui no programa Show das Comunidades, você já sabe como é que funciona. Eu toco o que você pede, o que você pede, eu toco! Here we go!

mergulho. Fala com calma, meu. Já já tem mais música aqui no Boqueirão FM. 87,9. Pra dançar a noite inteira no São João RGB Brasil Gás. Tem canjica, tem pamonha, bolo feito no fogão. Sanfoneiro puxa o fole de dentro do coração. RGB Brasil Gás, chega primeiro, é só ligar que a gente traz. São João na praça, é bom demais. Toda essa dança com RGB Brasil Gás. Precisou? Ligue grátis 0800-281-1402. É o São João RGB Brasil Gás. Você está ligado na sua rádio, Boqueirão FM. Agromais Comércio de Produtos Agrícolas, onde você encontra uma linha completa de defensivos, fertilizantes, sementes, sistemas de irrigação e pulverizadores. Garanta o sucesso do seu plantio com a parceria da Agromais. Produtos de alta tecnologia, qualidade no atendimento e assistência técnica. Na Agromais você também encontra mangueiras, mangotes, arame farpado, produtos e ferramentas para jardinagem e ainda acessórios e produtos para piscina. Agromais, Rua Félix Araújo 57, no centro de Boqueirão. Telefone WhatsApp 991194062. Agromais, a evolução do seu agronegócio está aqui. Vai parar pra abastecer, já sabe onde é que é. Vem pra rede de postos São José. Aqui tu tá em casa, não tem comparação. São 54 anos de tradição. Em Campina Grande, nas Malvinas, Catolé. Tem rede de postos São José, Lagoa Seca, Queimadas, Cabaceiras, Boqueirão. Rede Postos São José, o melhor da região. Aqui tem um programa de olho no combustível. É qualidade nos produtos vendidos. Tem troca de óleo, centro automotivo. Tem conveniência, aqui é garantido. E no atendimento a gente sabe como faz. Rede de postos São José, Petrobras. Vai parar pra abastecer, já sabe onde é que é. Vem pra rede de postos São José. Aqui tu tá em casa, não tem comparação. São 54 anos de tradição. Boqueirão FM, alegria do seu rádio. Eu já falei pra vocês, então me preste atenção. Compre madeira de lei e tudo pra construção. Tudo pelo menor preço, pague no cheque ou cartão. Você sabe o endereço e a melhor opção. É todo mundo chegando, feliz, alegre, sorrindo. É todo mundo comprando. A Madeireira São Severino. Madeireira São Severino. Telefone 3391-1525. Organização Manuel Maciel. 87,9. Show das comunidades. A sua manhã com mais sucessos. 9:05. Esse é o programa Show das Comunidades que está de volta. E a gente já volta, claro, falando de coisa boa do Posto Marca, que tem tradição e qualidade. Sempre buscando o melhor para você. Cliente, trazendo ofertas, descontos e promoções. Inovando e mantendo a qualidade sempre, dispomos de um espaço amplo e arejado, temos nossa conveniência, espaço infantil e bicicletário, onde você pode ficar à vontade para curtir bons momentos com a família e amigos. Venha e aproveite, preço justo e qualidade você encontra aqui. O Posto Marca, que fica localizado na saída para Queimadas, e o telefone é o 3113-9223. Posto Marca, nossa satisfação é ter você como cliente. Vamos falar de coisa boa também da farmácia Mini Preço, que é onde você encontra o que sempre precisa. Onde temos uma grande variedade em medicações, fraldas geriátricas, suplementos e a farmácia Mini Preço, que é também farmácia popular. Farmácia Mini Preço, que aceita Pix e parcela suas compras em todos os cartões. E fica localizada no centro de Boqueirão, dentro do supermercado Mini Preço. O telefone e o WhatsApp é o 991450539. Farmácia Mini Preço, a sua felicidade é a nossa maior satisfação. 87.99. 9:07, esse é o programa Show das Comunidades com Juan Negreiros no ar. Agradecer você o carinho da sua audiência, você que está conectado com a gente desde as primeiras horas do dia até agora, cheio no coração. Deus abençoe, uma ótima quinta-feira. Dá um cheiro aqui no coração pra seu Adair, que tá sempre na audiência com a gente no trabalho. Cheiro, meu irmão, tamo junto. Zezinho Cedês também lá no mercado público e todos os trabalhadores no mercado, cheio no coração. Deus abençoe. Um abraço pro meu irmãozão Patrício, lá em Caturité, que tá sempre na audiência com a gente. Cheiro, meu irmão. Tamo junto. E aqui a música boa não para. Vamos curtir muita música boa. E você que quer pedir música, quer mandar alô, 3391-1129, que eu estou esperando você de braços abertos. A melhor do seu rádio. A número 1 na sintonia do sucesso. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota. Sai lá da city, vem pra roça pra sentir a pegada bruta misturada com carinha. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota. Sai lá da city e vem pra roça só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Tá com o colo de cela, não se emociona, segura a onda. Coração de... nunca, nunca vai ter dor. Ela quer fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo de cela, mas não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona. Segura! Arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo suado. Começou no forró apertado, gostoso, colado, subiu no cavalo. Terminou no quarto, terminou no quarto. Mas ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. A vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz meu colo, funciona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona. Vaquejada tá na moda e nós somos modelo. Vou descer no cavalo, menino, pra desfilar. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada das brota. Sai lá da city e vem pra roça pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Ela não se controla, quando vê o brilho da espora na bota. É que nós tá na moda, onde tem vaquejada elas brota. Sai lá da city e vem pra roça só pra sentir a pegada bruta misturada com carinho. Ela vem fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Segura a onda, coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter. Fazer amor dentro do meu caminhão. Vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz no colo de cela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dor. Tua vontade no capim, arrepiar o corpo inteiro, pegando fogo. Começou no forró apertado, gostoso, colado, subiu no cavalo. Terminou no quarto, terminou no quarto. Mas ela quer fazer amor. Meu caminhão, vaquejada acabou, mas a cavalgada não. Faz no colo de cela, não se emociona, segura a onda. Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai ter dona. Entra a pegada, João Gomes, Riquelme Lia e Darcísio da Guardiã. Faz a volta pra sacada,

morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Vai morar no beco da decepção. Você foi da minha vida a pior inquilina. Você foi da minha vida a pior inquilina. Você morava no meu coração, e o tempo todo a chave estava em suas mãos, pra entrar e sair quando quiser, e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração, pra morar no beco da decepção. Você foi comunidades. Vem dançar muito forró no São João de Buqueirão, Paraíba, de 21 a 23 de junho. Dia 21 de junho. Gilmede, Robinho e Forró da Estiga, Neto Costa, Veridiano e Vinícius. Dia 22 de junho. Forró D2. Jefferson Arretado, Pedro Batera e Forró na Caixa. Vamos show! Dia 26 de junho. Se liga na parada, é de primeira linha. A galera da Sado, Sado, Sonda, Sado. Forrozão Cárcara. Barbosinha Batida Massa. Busão do Brasil. Moisés Pressão. Alô, véi! Bota pra descer! Dia 20 de julho, teremos o Recordando São João, no Distrito do Marinho, com Forrozão das Antigas, Busão da Farra e Júnior Albuquerque. Venha dançar muito forró em Buqueirão, Paraíba. Realização Prefeitura Municipal de Buqueirão e Secretaria de Turismo, unidos pelo trabalho. EBS Gesso, solução para sua casa ou qualquer ambiente. Forro trabalhado, forro liso, parede 3D, divisórias e tudo para gesso. A beleza, o requinte e a praticidade do gesso em seu ambiente. Pensou em gesso? EBS Gesso, temos tudo para sua obra. Vendemos placas de gesso 60x60, blocos de gesso, sacos de gesso e sisal. Instagram, arroba EBS Gesso, _ QM. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Contato 839-949-7316. Endereço, Rua Joaquim Barbosa, 246, em Queimadas. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre, gente tola, e diz às pessoas que não têm juízo. A água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso. Mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que já entraram estão nas profundezas da sepultura. Está na Bíblia. Provérbios 9, 13 a 18. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Não perca mais tempo. Leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente. Uhum, tá todo mundo ouvindo! Boteirão FM! Até a concorrência! Meu compadre, veja só, eu tô muito preocupado. Sem dinheiro, aposentado, já não sei o que fazer. Fique tranquilo, pra tudo tem solução. Na casa do aposentado, seu dinheiro tá na mão. E o ambiente lá é bom? É claro que é. E o atendimento? É o melhor da região. Se você é pensionista ou aposentado, a casa do aposentado está sempre do seu lado. Casa do aposentado. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS. Em Boqueirão, o lugar de economizar é no Mercadinho Rei Davi. Temos gás de cozinha, água mineral, bebidas em geral, laticínios e todos os produtos da cesta básica. E mais, aqui você encontra chips e recarga para celular em geral. Também entregamos em domicílio. Estamos funcionando de domingo a domingo, das 7 da manhã às 8 da noite. Mercadinho Rei Davi, na rua Ivanilda Rodrigues, número 60, Bela Vista. Telefone WhatsApp 839-9337-3791. Organização Gilmar e Família. Faz bem para os meus ouvidos. Boqueirão FM. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Boqueirão FM. Boqueirão e região. A Clínica Bom Doutor chegou com vários exames e especialidades pertinho de você. Agora, não precisa mais sair de Boqueirão para cuidar da saúde. É só agendar a sua consulta pelo Zap Bom Doutor. 99179-2646. Venha conhecer a Clínica Bom Doutor e tenha saúde de qualidade por um preço bom. Rua Oliveira Ledo, sem número, Bairro Novo. O Arraiada Compre Mais tá de bom. Margarina Primor 1,8,98 kg. Massas cortadas Vitamassa 300 gramas, 2,98. Leite em potiguinho 200 gramas, 5,68. Leite condensado Betânia 395 gramas, 4,99. As ofertas são válidas até o dia 23 de junho. E dia 26 tem um sorteio de uma moto e 4 cervejeiras. Saiba como participar no redecompremais.com.br, seu menino. Você está na sintonia 87,9. Quando falta o gás de cozinha em sua casa, não dá para ficar esperando. Ligue para 3391-1528, que a Brasil Gás entrega em sua casa com maior rapidez. Brasil Gás, agora também com revenda de água mineral. É só ligar 3391-1528 e receba o seu gás e a sua água mineral em sua casa. Esse sim é o gás mais rápido da cidade. 3391-1528, na rua Severiano Macedo. Organização Manuelzinho Maciel. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Na Cabaceiras Cred, o que já era bom, agora ficou melhor. Isso mesmo, o que já era bom, agora ficou melhor. A taxa de juro do consignado baixou de verdade. Então aproveite e simule conosco na Cabaceiras Cred. Você simula sua margem de crédito sem sair de casa. Aqui você encontra todos os bancos em um só lugar, com as melhores taxas de juros do mercado. Fale agora mesmo com Josi Lima pelo WhatsApp. 83 991 14 58 63. Cabaceiras Cred, aqui você pode confiar. Em Cabaceiras estamos localizados na rua Manuel Martins Pereira de Barros, próxima à Academia da Saúde. Essa rádio é demais. A Rádio Boqueirão FM está apresentando o Show da Comunidade. 9 horas e 27 minutos. Esse é o programa Show das Comunidades, de volta. E a gente já volta, claro, falando de coisa boa do supermercado Mini Preço, que é onde você encontra uma grande variedade em produtos de cama, mesa, banho, utilidades do lar, eletros, seção de pets e muito mais. Temos ofertas e promoções imperdíveis. A nossa terça filé tem produtos do açougue em promoção toda semana. E a quinta verde com frutas e verduras de primeira qualidade e excelentes preços. Fique por dentro de todas as nossas ofertas em nossas redes sociais. Facebook, Instagram e no nosso WhatsApp, que é o 99306-7785. O supermercado Mini Preço, que fica localizado no centro de Boqueirão. E o telefone fixo é o 3113-9222. Supermercado Mini Preço, o melhor preço da região. Vamos falar de coisa boa também da Mata Madeireira. Agora ficou mais fácil reformar, ampliar ou construir. Passe na da Mata Madeireira, que é onde você vai comprar toda a linha de materiais de construção com ótima qualidade e os menores preços da cidade. Na da Mata Madeireira você encontra linhas, caibros, ripas e tábuas, tudo em madeira da melhor qualidade. Você também encontra telhas, tijolos, areia, cimento, cerâmica, pisos e azulejos em geral. Você também vai encontrar tintas, material elétrico, hidráulico e tudo que você vai utilizar do piso ao teto. Para pagamentos à vista, ótimos descontos e a prazo, condições de pagamentos que cabem direitinho no seu orçamento. A da Mata Madeireira aceita os cartões Hiper, Visa e Mastercard e fica localizada na rua Severiano Macedo, em Boqueirão, na saída para Campina Grande. O telefone é o 3391-1617. Organização Nildo da Mata e Família. Nove horas e 30 minutos, programa Show das Comunidades com Juan Negreiros no ar. Agradecer o carinho da sua audiência, você que está com a gente desde as primeiras horas do dia, agradecendo como sempre a Deus, como agora curtindo muita música boa. Lembrando que hoje daremos início ao São João Tradição de Boqueirão com encontro de quadrilhas e eu estarei lá no comando fazendo a locução para você, viu? Então a partir das 16 horas, a partir das 4 horas da tarde, encontro de quadrilhas municipal e estadual de Boqueirão. É na Praça do Bairro Novo, viu? Conto com a presença de todos vocês. Já vamos de participação aqui no WhatsApp dos nossos queridos ouvintes. Minha amiga Bolo das Malvinas está sempre na audiência e pede para ouvir uma música e vai Túlio Milionário Casca de Bala para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Dá um cheiro no coração aqui também pra minha amiga Fatinha, que está na audiência e pede pra ouvir uma música com Gaviões do Forró, que vai na sequência pra todos os seus netos dançarem em casa. Obrigado, viu, querida, pelo seu carinho. Bota a gurizada aí pra dançar, que vai na sequência Gaviões do Forró pra você. E aqui no programa Show das Comunidades, você sabe como é. O que você toca, o que você pede. Eu toco o que eu toco, o que você pede. Solta aí, meu parceiro Casca de Mar. É o vaqueiro Túlio Milionário. E aí? E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bêbado, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala. Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Sucesso mesmo, Túlio Milionário. E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu e Casca de Bala derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bebo, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o Casca de Bala. Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu e Casca de Bala, eu e Casca de Bala. Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada. Eu do Aras Milionário. O sucesso é você. Eita, São João, vamos correr! E a Gaviãozada gostando. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na rua de Salvador. Vamos lá! Eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na rua de Salvador. Ardi até um fervo naquele vai e vai. Até um fervo naquele vai e não vai. Mas e até um fervo naquele vai e não vai. Mas e até um fervo naquele vai e não vai. Vem cá dançar, dança com coça, coça. Na dança do roça, ninguém vai ficar de fora. Vem cá dançar, dança com coça, coça. Na dança do roça, ninguém vai ficar de fora. E vocês, vocês? Hey! Arroz é buriti, resta enganação. Eu mostro a raça. Eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na rua de Salvador. Eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na rua de Salvador. Se até um fervo naquele vai e não vai. Se até um fervo naquele vai e não vai. Pare. Se até um fervo naquele vai e não vai. Se até um fervo naquele vai e não vai. Vem cá dançar, dança do roça, roça. Tá dançando roça, ninguém vai ficar de volta. Vem cá dançar, dança do roça, roça. Ninguém vai ficar de fora. Só nós, só nós. Hey! Mas eu fiquei tão triste. Vi aquela minha moreninha saindo de perto do caminhãozinho. Olha. Primeiro lugar. Primeiro lugar no público jovem. Número 1. Mas hoje não.

9:41. Show das comunidades. Eu quero óleo de avestruz para beber. O meu problema eu sei que vai resolver. Olá amigos de Boqueirão, eu tenho um recadinho para você que sofre de pressão alta, diabetes, colesterol alto, dores no corpo, artrite, artrose, inchaço e muito mais. Use agora o poderosíssimo óleo de avestruz da Amazon Strutio. O meu nome é Anabela e eu consumo o óleo de avestruz. Eu tava com muita dor nas pernas, dor no joelho e hoje eu tomando óleo, eu estou melhorando e melhorando bastante. Cuidado com produtos falsos, o original você só encontra na farmácia do povo e na farmácia Isabel. Recusa imitações. Somente os sábios conseguem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática, mesmo que seja feia. Está na Bíblia. Eclesiastes 8, versículo 1. Você já leu sua Bíblia hoje? Ainda não? Não espere mais. Leia a Bíblia e desfrute de seus ensinamentos. Eu vou desligar. A loja de quem tem bom gosto e dá show de elegância. Confecções, calçados, bijuterias e artigos para presentes. Crediário, cheque ou cartão de crédito. Cuide bem do seu visual. Marisa Modas, Rua Félix Araújo, 72. Telefone 391-1253. Organização Marisa Cabral. Mais uma missão impossível. Fazer você desligar o rádio. Boqueirão FM. Oi, não desliga! A número 1 da cidade. A número 1 no seu coração. 87,9. Vem dançar muito forró no São João de Boqueirão, Paraíba. De 21 a 23 de junho. Dia 21 de junho. Gil Mendes, Robinho e Forró da Estiga, Neto Costa, Veridiano e Vinícius. Dia 22 de junho, Forró D2, Jefferson Arretado, Pedro Batera e Forró na Caixa. Vamos show! Dia 26 de junho. Forrozão Cárcara, Barbosinha Batida Massa, Busão do Brasil, Moisés Pressão. Alô, véi, bota pra descer. Dia 20 de julho, teremos o Recordando São João, no Distrito do Marinho, com Forrozão das Antigas, Busão da Farra e Júnior Albuquerque. Venha dançar muito forró em Boqueirão, Paraíba. Realização Prefeitura Municipal de Boqueirão e Secretaria de Turismo, unidos pelo trabalho. Sol! Calor! O refresco do verão. 87,9. Seu mundo toca? Aqui toca. 87,9. A sua manhã com mais alegria. Show das comunidades. Trend is club around. Sua manhã com alegria e com muita música boa é aqui com Juan Negreiros no Show das Comunidades. A gente já está de volta e volta falando de coisa boa do posto marca que tem tradição e qualidade. Sempre buscando o melhor para você, cliente, trazendo ofertas, descontos e promoções. Inovando e mantendo a qualidade. E sempre dispomos de um espaço amplo e arejado. Temos nossa conveniência, espaço infantil e bicicletário, onde você pode ficar à vontade para curtir bons momentos com a família e amigos. Venha e aproveite. Preço justo e qualidade você encontra aqui. O posto marca, que fica localizado na saída para Queimadas, e o telefone é o 3113-9223. Posto marca, nossa satisfação é ter você como cliente. Vamos falar de coisa boa também da farmácia Mini Preço, que tem o que você encontra, o que sempre precisa. Onde temos uma grande variedade em medicações, fraldas geriátricas, suplementos e a farmácia Mini Preço, que é também farmácia popular. Farmácia Mini Preço, que aceita Pix e parcela suas compras em todos os cartões. E fica localizada no centro de Boqueirão, dentro do supermercado Mini Preço. O telefone e o WhatsApp é o 991450539. Farmácia Mini Preço, a sua felicidade é a nossa maior satisfação. A número 1 na sintonia do sucesso. 9 horas e 47 minutos, esse é o programa Show das Comunidades com Juan Negreiros no ar. Agradecer o carinho da sua audiência e você que está participando com a gente no WhatsApp no 3391-1129, cheiro no coração. Obrigado pela sua participação, pelo carinho de sempre. Vamos de mais participação dos ouvintes, minha querida amiga Dona Olga da Bela Vista, que pede para ouvir um louvor com o Jota Neto e oferece a seu neto, João Motorista, que está aniversariando no dia de hoje. Parabéns, João, que Deus lhe abençoe, um ótimo aniversário, que Deus lhe dê muita saúde, paz, amor e alegria, cheio no coração. Obrigado, Dona Olga, pelo seu carinho. Vai na sequência Jota Neto para João, que está completando o ano hoje. É o programa da família Boqueirãoense, você já sabe como é que funciona. O que você pede, eu toco o que você pede. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista, de tudo que é seu, é a sua decisão pra ter a solução. Pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, seu. Toma posse. Aumente o volume. Aqui você ouve mais músicas. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu

17. Organização Nildo da Mata e família. A Rádio Sucesso. 10 horas e 10 minutos, programa Show das Comunidades com Juan Negreiros no ar. Agradecer a você que já está na audiência e deixa as primeiras horas do dia até agora curtindo música boa. E a você que já participou, cheio no coração, uma ótima quinta-feira. Hoje, 20 de junho, daremos início ao São João, tradição do Boqueirão, com o encontro de quadrilhas municipais e estadual aí de Boqueirão. Então, a partir das 16 horas, na Praça do Bairro Novo, estarei no comando da locução. Então, aguardamos você de braços abertos. São João do Boqueirão também que vai ter o Forrozão Carcará, então vamos curtir a música de Forrozão Carcará na sequência pra você. E aqui a música não para! Aumente o volume, aqui você ouve mais músicas. Salão, vem pra cá porque chegou o pipoco do trovão. As meninas vêm chegando, tô melado de batom. Tá com pau, eu vou aí, chama eu, negro bom. Tomei mais um gole, hoje eu tô bebendo tudo. E a galera gritar, puxa o fole e trombudo. Tomei mais um gole, hoje eu tô bebendo tudo. E a galera gritar, puxa o fole e trombudo. Vem cá cantar. Chegou a hora, é pra pular. Show, show, show. Batendo na palma da mão. Agora tira o pé do chão, é o pipoco do trovão. Vem cá, canta com cacará. Show, show, show. Chegou a hora, é pra pular. Show, show, show. Batendo na palma da mão. Agora tira o pé do chão, é o pipoco do trovão. Fala e trombudo, vem cá cantar com cacará. Show, show, show. Chegou a hora, é pra pular. Show, show, show. Batendo na palma da mão. Agora tira o pé do chão, é o pipoco do trovão. Vem cá cantar com cacará. Show, show, show. Chegou a hora, é pra pular. Show, show, show. Batendo na palma da mão. Que cê sente cheiro de bebida de longe. Sabe que eu sou fraco, aí entra seu nome na tela do celular. Me perguntando aonde você tá. Sabe onde a minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que sou incapaz e a falta que me faz. Aí que mora o perigo, aí que eu calido. Que? Que vale a pena, vai na cama, mas no riso. O que é um arranhão pra quem já tá fudido? Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Aí que sei nas consequências, mesmo assim vou indo. É que vale a pena, vai na cama, mas no riso. O que é? Ô, sanfoninha choradeira, bora mandar sério. Sanfa, é o nome da fera. Sabe onde a minha saudade aperta? Quando seu dedo aperta a palavra que me acerta e deixa minha raiva cega. Cê sabe que sou incapaz e a falta que me faz.

10 horas e 29 minutos, vamos atender os últimos pedidos de hoje. Agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, da sua participação. Você que esteve com a gente juntinho durante toda essa manhã, cheio no coração. Deus abençoe. Uma ótima quinta-feira. Atender os últimos pedidos de hoje, cheio no coração. Obrigado, vamos ouvir muita música boa. Número 1 na sintonia do sucesso. Essa música é da minha irmã Simara e da minha irmãzinha Simone também. E essa música é ótima. E a gente fez especialmente para todos os homens que adoram mentir. E assim, ó. Porra do sítio! Mente tão bem que parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando, mesmo. Mentira. Rádio Sucesso. Sonhei que eu era balão dourado e debruçado no canto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado como na ginga de um carrossel. No sonho eu vi a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo um coração. No tiringue do triângulo a poeira que sai do chão, mais um licor pra embebedar o coração. Pois nesse passo gosto do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Eu quero ouvir vocês, ó! Pra o meu amor encontrar, e quando beijei seu rosto, a lua veio nos admirar. Quero ouvir! Chamada fogueira, novos sonhos vão rolar. E vamos nessa moçada na palminha da mão, com o Denário do Rei. Oh! Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Tanta dor raspa poeira. Brincar de estrela bem perto do coração. Estou ao teu lado agora, não vejo a hora de te abraçar. Espalhando minha emoção em tocar teu corpo com a minha mão, deixando explodir o desejo de te dar um beijo nesse São João. Deixando explodir o desejo de te dar um beijo nesse São João. Pula, pula essa fogueira, vem namorar. Tanta dor raspa poeira, vem ser meu par. Dança comigo essa canção, brincar de estrela bem perto do coração. Eu quero ver essa galera arrastando o pé comigo até amanhecer o dia. Eu quero ver pega, pega no salão, é forró a noite inteira. Sobe que nem um balão, faz a gente viajar. Parece estrela em noite de São João. Feito chama de fogueira, fico doido de tesão. Eu quero ver pega, pega no salão. É forró a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver pega, pega no salão. É forró a noite inteira, é noite de São João. Eu quero ver pega, pega no salão. É forró a noite inteira, é noite de São João. Chamou de amor, e a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida,

87.99. 2:45, programa Show das Comunidades de volta. De Ricardo Costa, toca seu ritmo. Agradecer a você o carinho da sua audiência, você que participou e esteve juntinho com a gente desde as primeiras horas do dia, agradecendo a Deus, como curtindo muita música boa até agora. Esse é o programa Show das Comunidades, o programa da família Buqueirão. Esse é um programa para você chamar de seu. Vou tocar as últimas músicas de hoje. Cheio no coração, obrigado. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Vamos curtir Aviões de Forró. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Nós agradecemos a principal pessoa do rádio. Você, ouvinte número um. Aviões do Forró, volume 3. Já reuni os seus e-mails, vi suas fotografias. Fico parado no tempo, penso em você noite e dia. Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho. Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono. Me salva, vem me tirar desse castigo que mata. Sem teu amor eu corro perigo. Me abraça, me põe no colo e leva contigo. Me estrada, sem você não tenho destino. Do meu coração, a chuva já passou, é alta estação. Por que todo esse gelo dentro de você? Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, que a minha voz irá cruzar os oceanos, e aonde estiver vai me ouvir dizer: não vivo sem você. Eu falei, Aviões do Forró, volume 3. Os seus e-mails, vi suas fotografias. Fico parada no tempo, penso em você noite e dia. Volta logo pros meus braços, sem você eu não me acho. Vivo sofrendo em prantos, em pleno e total abandono. Me salva, vem me tirar desse castigo. A chuva já passou, é alta estação. Porque todo esse zelo dentro de você? Oh, grita tão alto dizendo que eu te amo. A minha voz irá cruzar os oceanos, e onde estiver vai me ouvir dizer: não vivo sem você. Vem e tira essa angústia do meu coração. A chuva já passou, é alta estação. Todo esse gelo dentro de você. Vou gritar tão alto dizendo que eu te amo, que a minha voz irá cruzar os oceanos, e aonde estiver vai me ouvir dizer: não tão vivo sem você. 87.99. Conquistou o Brasil! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça, uma noite que quer ficar com você.

Agora, diretamente do estúdio de rádio, mais uma atração recomendada para todas as idades. Atenção para o top de 5 segundos. Programa RV Esporte. Com seus dias de glória, pois haja vitória vencer, vencer. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí. Na ilha formosa, cheia de graça, o time da raça. É povo, é gente, é bola pra frente, é só coração, o meu Avaí. Avaí, meu Avaí, da ilha és o leão. Avaí, meu Avaí, tu já nasceste campeão. Aqui Vigilante, rapper de Chapecó. Essa é minha homenagem, incentivo ao time e a todos os torcedores da Chapecoense. Royce Bates. Chapecó, sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção, eu sou um guerreiro, sou um furacão. Sou Chapecó, sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção, sou uma guerreira, sou um furacão. Vai, seu juiz, deixa a bola rolar. Deixa eu gritar, o Verdão vai ganhar. Deixa eu sentir o sabor da vitória, um registro em nossa história. Somos honra, somos glória. Eu sou da torcida, eu sou de Chapecó. Eu quero pro meu time o que há de melhor. Eu quero ver gol, eu quero troféu. O estádio é o paraíso, aqui eu me sinto no céu. Vou torcer, vou gritar, pra vencer eu vou rezar. Sei que dá, só jogar, só marcar e golear. Oh, o Furacão fez um gol. Ah, o Verdão vai ganhar. É só emoção, vai segura a pressão. Pro Furacão do Oeste não existe prorrogação. Nós definimos, nós jogamos, temos raça. Buscamos a vitória lá fora ou em casa. Peguei a bandeira, eu vou agitar. Ajudei a família pra comemorar. Chamei os amigos, liguei pras amigas. Time tá completo, é nossa torcida. Agora é hora, vamos pra Getúlio. A rua é nossa, merece o barulho. Só temos um time, é Chapecoense. Escolha a opção, ou ganha ou vence. Sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção. Eu sou um guerreiro, sou um furacão. Sou Chapecó, sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção. Sou uma guerreira, sou um furacão. São anos de experiências, anos de batalhas, anos de conquistas lotadas, arquibancadas. Tantas emoções, tantas comemorações. Gritos das torcidas do Verdão já são refrões. Campeão de campeonato, finais tão surpreendentes. Furacão é união, Chapecó inteira sente. Amo esse time, ele é diferente. Por isso grito alto, eu sou chapecoense. Apoiando o time, tu apoia a cidade. É desenvolvimento pra nossa comunidade. O rap é sincero, coração e intensidade. E a Chapecoense comprovado, time de coragem. É minha homenagem a todos os torcedores envolvidos de verdade. A todos os jogadores, pros guerreiros do Verdão, a todos que escreveram a história do Timão. É hino pra tocar no rádio, na internet, na televisão. É pra ouvir em casa, na rua, no carro e cantar o refrão. É pra sentir que o time é nossa vida, tu me entende? Corpo, mente, espírito, aqui é branco e verde. Sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção. Eu sou um guerreiro, sou um furacão. Sou Chapecó, sou do Verdão, sou do Timão com convicção. Sou velho oeste, sou emoção. Sou uma guerreira, sou um furacão. É isso. Energias positivas a todos que fazem parte e constroem dia a dia a história da Chapecoense. Energias positivas a todas as torcidas, em especial para a torcida jovem, garra, guerreiros, raça e barra. Juntos, somos uma só torcida. Vamos manter a paz para que possamos continuar conquistando muitos títulos e muitas vitórias. No campo, na arquibancada e na vida. 87,9 Rádio Boqueirão FM. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo.